seus problemas, Ele vai solucionar. Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele vai fazer, e a alegria vai trazer pra tua vida, se você crê, meu irmão. Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele proverá, e os teus problemas Ele vai solucionar. E os teus problemas Ele vai solucionar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E não importa a situação que você esteja passando, Deus manda a sua igreja louvar o seu nome.